E essa machuca demais, vem com o Muniz. Rimo chega falando na cara que pra mim já deu. E foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu. O Waze falou. Eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar. Graça se eu deixei de amar. O ex falou. E não me faltam forças pra descer do carro e entrar na casa. O que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo. A melhor hora do dia é quando com.br, o site oficial do Arrocha. E não me faltam forças pra descer do carro e entrar na casa.